repente eu perdi todo o controle. De repente o meu chão desmoronou. Minha fé se abalou e eu perguntei: por que, Senhor? Porque o mal passou e levou minha alegria. O que era festa em lamento se transformou. E eu pergunto, angustiado e abatido: por que, Senhor? Jesus me respondeu assim: o porquê podes não entender agora. O domínio da tua vida tudo é meu. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. E os meus pensamentos bem mais altos do que os seus. O problema é que me serves pelo que vê. Diz, o controle é teu, mas não aceitas meu querer. Melhor, mas você só precisa crer. Quem cuida de você jamais perde o seu poder. O controle é meu, o domínio é meu. Quem falou fui eu e não volto atrás. O cuidado é meu, sempre sou fiel. Sou teu Deus e jamais. Podes não entender agora. O domínio da tua vida tudo é meu. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. E os meus pensamentos bem mais altos do que os seus. O problema é que me serves pelo que vê. Diz, o controle é teu. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. A posição que Deus nos quer nesta noite é de rendição. É de entrega sem reservas. Entrega para o Senhor nesta noite a tua casa. Entrega para o Senhor nesta noite o teu ministério. Entregue tudo sem reservas. Porque o controle é dele. Ele é o controle de todas as coisas. Tudo sobre ele, tudo está nas mãos dele. Todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, ele cuida de você, ele é fiel, ele é o teu. todos os dias das nossas vidas. Oh, aleluia! Sustento com